se as lágrimas em teu rosto insiste em rolar e o coração fraquinho quer desanimar, se as forças te faltarem, não deixa a tua cruz, não temas, teu amigo é Jesus. Atingir teu coração e os teus inimigos quiserem te ver no chão, não temas.